Pô, mano, eu vi o seu nome só agora no Google Plus aqui, cara. Eu não, nem lembro, nem lembrava o seu nome, foi mal. Nossa, velho. Muitos amigos. Que nem o FS diria, broderagem. Pessoal, tem que ser sincero, vai. A maioria de nós só se conversa pelos apelidos, pelo amor de Deus, né? Não. Eu acho que tirando o SI, quando me chama de Fabiano, cara. Tudo, mas que eu não conto porque é o nome dele. É verdade. É verdade. Desde que escolhe os nomes escrotos aí, ó. Boa noite, pessoal. Aqui é o Thiago, também sou conhecido como do 9, tá? Essa é a primeira transmissão que nós estamos fazendo aqui do novo podcast aqui da nossa comunidade do Hit Confirme. Nosso nome é aparentemente provisório, é o Hit Confirme na defesa, tá? Fazer sempre podcast com 4 a 5 pessoas, sempre uma pessoa convidada, tá? Pra conversar com a gente sobre os assuntos que aconteceram nas semanas antes do programa, né? Também sobre os eventos que vão acontecer na semana do programa que nós estamos transmitindo. Hoje, junto comigo aqui, a gente tá com esse Leon, tá? O Fabiano. E aí? Fabiano aqui. Vulgo Nick. Nick. O Vulgo Nick, né? Nós estamos aqui também com o líder Dante, né? Marcelo, opa. Por favor, se manifeste. E aí, galera, tranquilo? Nós também temos hoje aqui a presença do nosso convidado, que é o Pandão, né? O Renan. Pô. Vai pensar. A gente edita. Nós também temos a presença aqui do Maquino, tá? O Fernando. Beleza, Maquino? Por favor, dê o ar da graça aí. Beleza. Então, nós faremos hoje o programa, nós vamos falar de notícias aí, que aconteceram durante essa semana e a semana passada. Nós vamos falar do Hit Confirmed Tournament Series, que é o campeonato que nós faremos agora esse fim de semana, né? Lá no X Evolution. Nós vamos discutir alguns temas polêmicos que surgiram aí recentemente, né? E por fim a gente vai finalizar o programa com algumas apostas que a gente vai fazer para a semana que vem referentes ao torneio que vai acontecer. Então, para iniciar, né, a gente vai falar das notícias dessa semana. Eu acredito que a primeira notícia que vem na cabeça aí, eu acho que, pelo menos para a comunidade do Hit Confirme, da parte do Guilty Gear, foi muito importante, foi eles anunciaram um personagem novo, que todo mundo esperava que ia ser a Dizzy que ia aparecer, né? Seja com imagens ou vídeos, mas apareceu um personagem, meu, totalmente nada a ver. É praticamente um Gouken do Street Fighter com uma menina dentro dele. Ele é um robô. Alguém pode falar mais sobre esse personagem aí? Eu vi lá o scan da Famitsu lá e fala bem pouco dele, pra falar a verdade, assim. Tipo, nem confirma se o que tá dentro lá é menina mesmo. Eu tô achando que é trap. Porque... É verdade, cara. O nome dele lá, que é coreano, é nome unissex, serve pros dois. Meu aí Deus, viu, né? Mesmo. Em termos de gameplay, assim, parece que ele é, tipo, tem poucos golpes, só que todo golpe dele tem follow-up. Tem a imagem dele lá, que ele tem o stance, e a partir do stance, dependendo do que você fizer, ele dá um golpe diferente, né? Então, a ideia é que o personagem em si seja simples, só que o jeito de usar os follow-up seja mais complexo. Então, parece legal. E ele é um char grande, né? Os golpes dele são mó grande, assim, tipo... Pega um pedação da tela, tipo do Potemkin, assim. Só que ele não parece tão pesado, assim, tão duro igual o Potemkin. É, eu vi uma imagem que, pelo que eu lembro, tava descrito no Shoryuken, que era um overdrive dele, que ele bate palma, né? Ele dá uma batida de palma, assim, com uma mão gigante, assim. Que, se o hitbox for do tamanho daquela mão ali, eu acho que vai cobrir uma boa parte da tela, né? Parece legal, pra falar a verdade. Marcelo, suas opiniões, assim, pelo que você viu do personagem, você achou que foi uma boa edição? É um personagem pra agradar quem queria o Robokai, então eles colocaram outro robô? Eu não sei, pra mim o robô, eu já tô feliz, saudades eternas, Robokai, mora aqui, ó, no meu coração, assim que ele voltar eu troco de personagem, vou continuar chorando até o último dia que ele aparecer. É, mas assim, eu achei um personagem bacana, né, um robô novo aí, pilotado aí pela menininha, o Trap... Seja lá o que for, né? Mas achei maneiro, velho. Tem um robozinho novo aí pra gente brincar. Aí qualquer coisa, né? Se der ruim e tal. É, tem, sei lá, vai que o Cronos aparece aí, que o Cronos tá passeando também pelo Story Mode aí junto com o Faust aí, né, na spritezinha semi-pronta. Nunca se sabe. O Cronos lembra o que aí? Vou acabar pendendo também pra ele. Só pra dar um contexto, você falou desse personagem Cronos, eu tô tentando lembrar quem que é esse cara. Quem que é esse cara? No Story. É, porque eu lembro do Raven. Ah, não, beleza, é um daqueles caras do mal, né? Isso, que fica na mesa lá, sentado, a história inteira. É o líder dos três, certo? Isso. Tá, isso. Beleza, agora me contextualizei. E você, Pandão, o que você acha, cara? Gostou do personagem? Você achou que é uma boa adição, assim? A gente não sabe nada do gameplay e tal, pouca coisa, né? Mas o que você achou? Você achou que... é um personagem de Guilt ou tá mais pra personagem de Bless? Ah, de Guilt. Eu vou te falar que foi amor à primeira vista. Tipo, tem o cara macho com uma... com que eu espero que seja uma mina controlando. Dizem que eu sou lolicon, né? Então eu gostei do personagem. Juntou o melhor de dois mundos. Eu tô torcendo pra ele ser pesadão, porque é a minha área. Mas eu amei o personagem. Ô, Pandão, juntou o Potemkin com a Echo. É perfeito. É tipo a Echo do Guilty Gear, né? Ao invés de pilotar o desenho, pilota o robozão. É hype o negócio. Eu tô torcendo pra ele ser pesadão, que é a minha área. Ó, e você, Maquina, você tem algum comentário pra falar? Você curtiu o personagem? Achou que deveriam ter mostrado a Dizzy logo? O que você achou? Vou esperar pra ver o gameplay, né? Nunca se sabe. Mas o design do personagem você curtiu, pelo menos, ou não? Você achou que nada a ver com o Guilty? É legalzinho. É meio nada a ver, na verdade, mas é legal. Tem qualquer coisa. Olha, eu particularmente achei bem bacana, tá? Achei bem, bem hype, assim, o personagem. Tenho que admitir que me desanimou quando falaram que tinha uma menina controlando dentro, que eu achei que era um cara mesmo, cara. Acho que, na minha opinião, ia ser bem mais rápido se fosse um maluco bruto mesmo, né? Acho que ia ser bem legal. Bem, gameplay, vamos ver, né? Não sei. Eu acredito, eu tô mais pra linha do Pandão. Eu acho que vai ser um cara mais pesadão. Não acho que ele vai ser um personagem, tipo, normal, assim, em questão de velocidade. Provavelmente vai ter um dano alto. Tem cara de que vai ter dano alto, né? Eu acho que, sei lá, se for pra fazer uma analogia, acho que seria próximo do Kagura, né? Que trabalha com stance o tempo inteiro, né? Só que aí a stance seria só pro follow-up dos golpes, né? É, eu acho que é uma boa analogia mesmo. Se, pelo que o Asilion falou, se é com stance que ele vai trabalhar, se a gente pensar assim de cabeça qual é o personagem que mais usa isso, é o Kagura do Blazblue, né? Personagem novo do Blast também. É, aproveitando, né, a gente tava falando do Kagura do BlazBlue, a gente também teve novidades aí com relação ao BlazBlue Central Fiction. Nossa, agora tô na dúvida se é Fiction ou se é... Fiction. Nossa, Fiction. Fiction, beleza. Central Fiction, né? Central Fiction. Nós tivemos novidades aí que eles anunciaram uma personagem nova, né? Se eu não me engano, ela é imperadora. Esqueci agora qual que é o título que ela tem lá na história, no Story Mode. É imperadora mesmo, imperatriz, alguma coisa assim. Imperatriz, né? É a irmã do Ragnar, né? É a irmã do... É, isso que é engraçado, né? Porque assim, só contextualizando vocês, quando eu vi a notícia... Qual que é o nome dela mesmo? Vamos começar pelo nome, Saia. Né? Saia. No jogo é Izanami. Isso, quando eles anunciaram a personagem Izanami, eu olhei pra ela e falei assim, quem que é, né? Tipo, sei lá. Aí eu fui olhar, depois que eu comprei o BlazBlue Chrono Fantasma Extended, que tava em promoção na PSN, eu entrei no modo história, aí eu vi só o prólogo, né? Aquele que você é obrigado a ver, né? Aí eu vi, ah, beleza, essa mina aí, ela é do mal. É tipo isso que eu sei da personagem. Ela tá junto lá com o Hazama lá, né? A versão má dele, né? Sei lá, se é que tem versão boa, né? É, até onde se sabe, ela é a do mal, né? Supostamente era pra ser o último chefe, né? A malzona mesmo, a que tá por trás de tudo, né? A que manda o boss de Marvel lá em cima de você no final. Ô, louco, hein? Aí sim, hein? Bem, o que, que a gente sabe sobre ela por enquanto? Eu vi que teve um vídeo de gameplay que eles mostraram. Deu pra ver que ela meio que consegue flutuar ou voar, né? Ela para no ar e ela consegue bater normal, como se estivesse no chão. Isso foi uma das coisas que eu vi. E eu vi muitas pessoas fazendo analogias com aquele personagem do Jojo, né? Que para o tempo, sei lá, enfim. É, o Dio. Ó, me perdoem, eu não conheço o Jojo, só conheço o jogo de luta, tá? Não conheço a história do jogo. Mas assim, eu já tinha visto aquele golpe lá e realmente pareceu deixou muito similar, até os efeitos do golpe, né, deixa meio que tudo preto e branco, né, parece bacana, assim, parece legal. Se não me engano, gasta 100 de barra, ela para o tempo, que nem o Dio para. Uhum. Se não me engano, o comando é, é 720A. Defina parar o tempo, Pandão. O que, que isso quer dizer? Não, basicamente, que nem o Dio fazia no Jojo's, né? Basicamente, trava onde o cara estiver. Agora, eu não sei se vai funcionar que nem no Jojo. Se o cara tava defendendo, quando para o tempo, ele continua defendendo, entendeu? Aham. Uhum. Então, se não me engano, era assim no Jojo. Daí, era tipo... aquele da Capcom, né? Isso, se o cara tava defendendo, se eu não me engano, quando parava o tempo, ele continuava defendendo. Daí meio que gastava a barra à toa, né? Aí deve ter a hora certa, né, pra usar isso. Não sei se dá pra estender combo, se é combável esse especial. E o cara continua. O cara podia bater? Difícil. Ele podia bater? Assim. Ele fica livre. Ele pode fazer o que ele quiser. Quando você acerta o adversário, supondo que ele não tá defendendo, ele fica na animação de hurt, né? Como se estivesse apanhando, ele voa, sai do efeito. Pode bater nele à vontade. Ele fica apanhadinho quando você bate. Tô mandando um gostoso ali. Realmente, precisa ser 100% de barra pra poder fazer isso, né? Eu imagino se tem algum nome, sim. Eu imagino se tem alguma forma de escapar desse especial dela, tipo, dar burst ou ativar overdrive. Porque no Jojo tinha um ou dois personagens, eu não lembro, que conseguia escapar disso. Uhum. Eles podiam parar o tempo também, daí se os dois fizessem ao mesmo tempo, voltava a luta normal. Eu imagino que talvez no Blast deva ter algum modo de sair, talvez, desse especial. Overdrive, burst. O negócio é que o do Jill, ele demora muito pra sair. Tipo, por isso que você não vê usado assim, normalmente. E ele consome todas as barras que ele tem, né? Então, lá pelo menos não é muito utilizável, mas sei lá o que eles vão fazer pro Blast Blue. Bem, e de resto, fora esse especial, o que, que vocês acharam? Fala aí pra mim, Sion, pelo que você viu do gameplay dela, você achou o design do personagem legal? Porque eu sei que todas as imagens que eu vi dessa Izanami, né? Ela tá sempre com aquela roupa que cobre o corpo todo, mas na hora que ela vai lutar, aparentemente ela veste uma roupa mais, né, menos contida, né, mais... mostrando um pouquinho mais, né? Não, assim... Ai, caramba. O negócio dela flutuar lá eu achei mó legal, apesar que, sei lá, isso parece meio, tipo... Sabe os bugs de KOF, assim, quando o cara fica preso no ar, você sai batendo, então... Mas enfim, eu acho estranho, cara. Assim, que o char não tem pulo duplo, né? Porque no lugar do pulo duplo ela voa. Boa, né? É um char de marca no bebê, acho, praticamente. Por aí. Só que, tipo, você não tem um pulo duplo, cara, é meio limitante, assim, no vertical que você pode fazer. Então, não sei. E outra coisa é que o drive dela é, tipo, projétil, né? Feito pra matar o Tegra aí. Ah, ótimo. Mais um. Então, tipo, ela consegue combinar os dois, tipo, ela bater e soltar projétil. E fora isso, eu não lembro, assim, mais direito o que ela tinha, mas o trailer, assim, eu achei meio decepcionante, que eu tava falando, porque o trailer da Nine, que veio antes, tem ela lá atacando meteoro, atacando gelo, fazendo diabo. É muito mais legal, né, tipo, o gameplay da Nine olhando, assim. Pois é. Eu pelo menos achei, sabe? Aí o trailer da Izanami, assim, tipo, teoricamente ela é o personagem, a Final Boss lá, e o trailer não mostrou, assim, tipo, nossa senhora, o poder dela é infinito. Então, eu fiquei meio triste com isso no Char. E você aí, líder, você chegou a ver o vídeo de gameplay? Cara, eu vi, mas, sei lá, eu não me empolguei muito com o Char, não. Achei legal que ele voa, né? Aí de repente é mais fácil acertar o 6C do Armani nele, né? Acho que não tem pulo duplo, tá? Aí, mais feliz aí no gameplay do Armani, mas enfim. Assim, eu não achei tão legal. Como o Fabiano falou, o Nick falou, tipo, achei a Nine bem, bem mais legal, assim, olhando o gameplay, as magias lá, as spells rolando. A da Izanami eu olhei assim, tá. Só o Astral Finish dela que eu achei foda, né? Achei bem bacana, ó, que apareceu. Mas o resto eu achei meio mais ou menos. E você, Pandão? Você acha que é um char pra matar Tegger? É, 7-4. Sem sombra de dúvida, vai ser 7-4. Vai ser um matchup ruim. A Nine, falando nisso, é outro matchup péssimo pro Tegger. Eu acho que eles estão lançando um monte de personagem que mata Eiger, mas eu concordo que o trailer dela mesmo, pra quem ela é, foi extremamente fraco, decepcionante. Ai, cara, só uma curiosidade, é 7-4 mesmo ou é 7-3? Só pra... Não, é 7-4 quando o matchup é além do horrível. Matchup 7-4 é ótimo. Ai, caramba. Ai, meu Deus. 7-4 equivale o pau a pau do Yazanagi. Ai, essa tem que ir para as pérolas do Hit Confirm, só para registrar esse momento aí. É, Makino, você tem alguma coisa a falar? Você acha que essa personagem aí, pelo menos do que mostrou até agora, é isso? Decepcionou o trailer, então? Ou a personagem que parece ser ruim mesmo. Vocês estavam falando de Jojo aí e tal. A coisa que eu pensei que vocês iam falar é que o char flutua e parece Pet Shop, né? Ó, oh, analogia aí do Broken, ó. Então, vamos ver, né, meu? Depende muito dos limites que eles botaram no personagem ali, senão vai ser meio zoado. É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Esse negócio dela voar, ou vai ficar muito forte ou vai ficar muito fraco, sabe? Tem que ver se quando ela tá voando, todo golpe é overhead, né? Porque daí é festa. A altura que ela voa do chão lá. É, o que está escrito lá, pelo que eu li no Shoryuken, é que ela pode fazer os golpes normais do chão no ar. Mas não afirma se vai ser golpe aéreo ou não, né? Então, porque a espada do Zappa tinha esse problema, né? Se você desse um golpe baixo com a espada e ela tivesse baixo bastante, era considerado low. Só que se ela tivesse um pouquinho pra cima, não era considerado low. Só que isso é muito arbitrário pra você enxergar. Entendi. É, uma pergunta pra vocês. Vocês comentaram, vocês fizeram, na verdade, comparações com a Nine, né? A outra personagem que foi divulgada recentemente, que já tá disponível nos arcades, né? O pessoal já está utilizando essa personagem, correto? Ou não, ela ainda não tá disponível? Não, tá disponível já. Hã? Desculpa, mas não entendi. Já faz um tempo já. Tá, beleza. É, será que o hype dessa personagem foi tão grande, mas tão grande que ofuscou a Izanami? Tipo, não precisava ter a Izanami, só a Nine já satisfez todo mundo? Porque eu concordo com vocês. O trailer de gameplay da Nine, tudo, ela é uma personagem muito mais, digamos assim, visual, né? Tudo bem que aparentemente ela parece ser uma personagem forte com gameplay e tal, mas o gameplay dela é muito visual, chama muita atenção tudo que ela pode fazer, né? De contrapartida, a Izanami, que era pra parecer, nossa, caralho, ferrou, essa personagem é muito foda. Tipo, sei lá, ela flutua. Acabou, é isso aí, tá ligado, o personagem? Pô, o drive dela não deu pra ver direito, pra falar a verdade. Ó, e isso da Nine? Dela. E o da Nine virou, vamos fazer stream com pedra aqui e já era, mano. Ganhar aqui. A Nine eu já via mais pessoas pedindo ela. Eu nunca vi ninguém pedir a Izanami. A Nine eu já tinha visto antes o pessoal pedindo. A Nine e o Jubei, né? Mas o Jubei é impossível. O Jubei tá que nem o Gabriel. Só Deus sabe. Ele é o Mega Man X do Marvel. O Jubei vai ser aquele maluco que aparece no ato 5, né? Tipo, bem no final mesmo da vida do arcade lá do Central Fiction, que ele vai aparecer. Uma boa questão, né? Você falou, tipo, lá no último ato. E aí, Central Fiction é o último ou não? Já é certeza que não é. Eu tinha lido que seria o último Blasblue, né? Em termos de história, é capaz que seja o último, assim. É, mas o último, eu acho último. Difícil. Entendi. Você pode continuar a série lá com os personagens lá jogando e, tipo, não precisa ter mais uma história fixa, sabe? Ah, sim. Ah, lá The King of Fighters 98, né? Bota todo mundo que o pessoal gosta e faz a... O plano já tá feito, né? Os caras vão voltar no tempo e fazer um spin-off. Verdade, né? Pode ser também, né? Essas seriam as notícias de Guilty e Blast que tiveram nessa última semana. Nós temos mais alguma notícia que vocês gostariam de comentar, pessoal? Teve a Corporation Cup, né, que rolou no início desse mês aí, em janeiro, né, que foi o maior torneio de First Strike que já se teve notícia, né? Corporation Cup, pra quem não sabe, é um torneio de equipes 5 contra 5 é que rola praticamente há 14 anos já seguidos que rola, né? E o desse ano teve a maior quantidade de inscritos. Passou 300 inscritos no total e nunca você teve um campeonato de Counter Strike com tanta gente. E veio gente do mundo inteiro. Teve gente que veio da Europa, gente que veio dos Estados Unidos. Inclusive, alguns jogadores estavam um pouquinho sumidos, assim, e eles voltaram para competir esse ano, né? Então, foi tipo assim, o evento foi bem legal. Teve umas matches, assim, cabulosas, né? O pessoal que acompanha talvez já tenha visto um vídeo de compilação que rolou, que são uns 10 minutos, mais ou menos, com alguns dos melhores momentos da Corporation Cup. E o grande diferencial dessa Corporation Cup é que, tipo assim, todo mundo que acompanha o Counter Strike desde o seu início finalmente viu que o KO, né, que é o Kenzo, ele desencantou. É um cara que todo mundo sempre disse que ele é amaldiçoado, tá? Ele é um cara que sempre chegava nas finais do SBO. Aí na Corporation Cup também, o time dele sempre chegava nas finais e por algum motivo, tipo, dava tudo errado, ele sempre perdia, entendeu? E virou, tipo, um mito, assim. As pessoas passaram a torcer pra ele pra que ele ganhasse alguma vez, porque ele é um dos melhores jogadores de Counter-Strike em atividade, né? Ele é considerado o melhor Yang em atividade. E nessa Corporation Cup o cara simplesmente desencantou. Na grande final lá ele mandou um ACV e fechou com chave de ouro, assim, o torneio. Foi bem bacana, assim, eu curti muito. Eu acompanhei também o torneio, tá, líder? Cara, eu achei partidas demais, assim, que me lembra de cabeça agora. Eu lembro de uma partida em que foi quase um combo vídeo de um cara que jogava de Ibuki em cima de um cara que era o Urien. O cara tava no canto, ele fez um combo lá que ele dava um role de R, batia no ar. Cara, animal. Eu lembro, mas assim, o que mais me marcou, pelo menos que ficou na minha cabeça assim mesmo, não foi nem o torneio, mas teve uma exibição, uma FT10, né? Uma melhor de 10 cofeira. De dois jogadores super ferrados, assim. Eu esqueci quem é o. Eu sei que era um kill contra a Makoto. Não, né? Essa parada. O que foi? Essa parada foi uma exibição do TM, que é tipo considerado o maior especialista de quê? Da atualidade. Certo. O TM não, o Kuroda, né? Que sempre é o Kuroda, foi, é isso, né? Kuroda. O Kuroda, que é o topzão, né? Exército lendário lá. Ele joga com os personagens também, né? Ele joga com os personagens também. Ele joga com todo mundo, exceto com a Chun-Li. Que é o que dizem lá os japoneses, que não gostam de jogar com a Chun-Li, porque a Chun-Li é muito top, é muito roubada, é muito broken, quer saber. Certo. Mas fora isso, ele joga com todos os outros chars. E isso daí foi uma exibição que foi feita, se não me engano, pela Famitsu ou pela 4Gamer. Uma dessas revistas japonesas, né? Que foi um FT10 dele contra o Tominaga. De Makoto. Que é de Makoto. E o que é contra Makoto é considerado o pior matchup do jogo, né? Que é um matchup 8-2, juntamente com o matchup que é Chun-Li contra Ouro, que é o mesmo nível, né? A diferença é que o Ouro tem um combo de 100% na Chun-Li, ele meio que consegue ajudar equilibrar um pouquinho mais, mas é considerado o pior matchup, que é contra a Makoto. É um FT10 muito bom, mas essa parada não foi na Corporation Cup. Corporation Cup que tem, entendeu? Aí pode falar, desculpa. Não, tranquilo, pode falar aí. É que quando eu vi os vídeos, eu vi junto, né? Tava os vídeos todos relacionados, né? Sim. E cara, eu fiquei muito impressionado porque foi 10-9 pro cara da Makoto, cara. E o Kuroda só perdeu porque ele orcutou no último minuto, cara. Aí. Cara, tem que ter Orkut, né, cara? Sei lá, cara. Ele não fez um Orkut em nenhum momento da partida. Aí, tipo, último momento, último segundo, os dois sem vida nenhuma, ele Orkutou, cara, e ele errou. Pô, o cara pulou na hora. Meu, eu quase infartei na hora, que eu falei, meu Deus do céu. Eu tomava aquele especial porque merecia, tá ligado? Porque tinha que acertar, cara. Ia ser muito épico, velho. Mas foi bom também. Eu gostei muito de ver os times também. Achei legal a proposta do campeonato, que tinha... Eu vi que tinha muitos times que... Eu não sei se era todo o campeonato, tá? Mas era times, todo mundo com o mesmo personagem, né? Eu não sei se teve time que era personagens mistos, assim, mas eu vi várias partidas que eram times de todos com o mesmo personagem. Então, a Corporation Cup são dois eventos. Você tem a pré-Corporation Cup, que é um torneio de times, né? Que são times do mesmo personagem. Então todos os especialistas se reúnem e você tem vários times. Tem sei lá, 5 times de Chun-Li, 5 times de Ken, 4 times de Q, 5 times de Julien, e esses especialistas todos jogam, entendeu? Aí geralmente tem todos os personagens, menos o Chan. O Chan é tão ruim que não aparece, né? É o único personagem que fica de fora dessa exibição, geralmente, né? E alguma das melhores partidas foi durante esse torneio, né? O Rayal, que é o considerado o melhor Hugo, ele, porra, jogou demais nessa exibição, e tem alguns dos melhores momentos são com ele, né? Assim, porra, foi muito, muito bacana essa exibição que é feita no Pack Operation Cup. Ao dia seguinte, que é a Operation Cup mesmo, que é o evento principal, são torneios de personagens mistos, né? Aí tem todos os personagens, né? Os mesmos do primeiro dia, só não tem, obviamente, o Chan, porque ninguém joga de Chan. E aí foi um evento assim, eu achei fantástico, curti muito as lutas, né? E é bacana como os caras conseguem manter esse evento. Pra quem não sabe, o evento ele é organizado pela mesma equipe da SBO, de uma certa forma, né? O dono do Game Newton, que é o responsável pela organização, era um dos organizadores do SBO. E o fato do First Track ter continuado durante tanto tempo na SBO é por causa dele, porque ele sempre votou pelo jogo e gostava de ver a hype que o jogo trazia, né? E aí, com o fim da SBO, ele manteve a Corporation Cup, assim. Aí eu espero que continue tendo por alguns anos, porque eu particularmente gosto muito de assistir. Tá certo. Nós vamos deixar agora a palavra pro nosso querido amigo Pandão, tá? Porque o tema do momento agora é o Hit Confirm Tournament Series, né? A gente vai ter a segunda edição agora nesse fim de semana, né? Nos dias 30 e 31, certo, pessoal? Correto. Certo, dia 30 e 31 de janeiro. Nós vamos ter 4 campeonatos principais, 2 side tournaments, né? Isso. E eu queria que você falasse aí, Pandão, diga mais aí, como é que foi a ideia, como é que surgiu esse campeonato, você selecionou os jogos que vai ter, questão de prêmios, mais ou menos quantas pessoas vão comparecer, que já é certeza, já, o que, que você pode falar pra gente? Então, a ideia começou que eu queria aumentar o número de torneios, né, campeonatos no ano, para não ficar só no Heaven or Hell, né? E também eu queria dar uma melhorada nos prêmios, né? Fazer algo mais sério. Porque antes do HCTS, a gente tinha o Ruler of Farofa, né? Era um campeonato que a gente juntava aí mensalmente, às vezes a cada 2 meses. Tinha uns prêmios mais divertidos, né? Camisinha, palito de dente, chocolate. Tipo, mas daí eu percebi que tava meio que dando uma diminuída. Então eu pensei, vamos tentar fazer um negócio um pouco mais sério, aumentar o prêmio e ver o que acontece. Daí o primeiro acabou dando uma boa galera, então eu pensei, vou aumentar ainda mais o prêmio e vamos ver se junta. Eu tenho uma previsão para no mínimo umas 30 pessoas agora no HCTS2, se não mais. Eu acredito que no domingo, dia do Guilty Gear, vai dar bem até umas 40. Oi? Na bracket, você disse. Isso. Porque eu vi bastante nome novo e eu acho que com a versão do Steam, isso deve atrair mais pessoas também pro Guild. E daí, em relação à seleção de jogos, a gente vai ter dividido, né? No sábado a gente vai abrir com o side de BlazBlue, né? Que vai ser organizado pelo Takagi. Em seguida a gente tem o DFC, o Dengeki Fighting Climax Ignition, que é a versão mais atual. Esse a gente vai, um dos organizadores que vai me ajudar é o FS. Daí em seguida, o que foi uma grande surpresa, que também me pegou de surpresa, o Shadowbringer, que ama muito o jogo Arcana Heart, querendo dar uma elevada na comunidade, fazer mais pessoas se interessar pelo jogo, entrou com um pote bônus de R$1.000 pro Arcana Heart 3 Love Max, que é a versão mais atual que a gente tem pra console, né? E fechando depois o dia, no sábado, a gente vai ter o que eu devo admitir é o meu favorito, devido ao número de palhaçada que pode acontecer, é o Mystery Game. Onde a gente tem, a cada rodada das brackets, um jogo diferente, aleatório, com uma regra diferente, também aleatória. As regras, a insanidade fica solta. O cara joga sem ver, dessa vez vai ter dois caras no mesmo controle, joga com uma mão só pode usar um botão, só pode usar um golpe, não pode defender. Eu lembro do Mystery Game do primeiro HCTS, muito bom. Eu me recordo que eu vi no tava passando no stream, né? Tinha um jogo 3D de luta lá, cara. Mano, muito legal. Ah, as mulherzinhas, né? É, que era duas jogo muito, cara. Mano, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, cara, de onde você tirou isso, Pandão, cara? Não, cara, qualquer coisa que tenha versus, pra você ter ideia, nesse daqui agora pode rolar até Tony Hawk, se cair. Tony Hawk versus. Qual Tony Hawk? Agora imagina você jogar Tony Hawk 1 com uma mão só. Nossa, aí ferrou, já era. Que isso, velho, não tem. Jogar não tem como. Também? Não, eu não sei, eu não sei vocês, mas tirando as limitações, eu sempre fui um jogador de Tony Hawk bem assíduo, assim, então pra mim seria até uma boa. É, mas vamos ver como você joga. Eu quero ver você. As regras do Pandão não deixam a gente jogar na boa, assim. Eu quero ver você jogar Tony Hawk sem ver. Ah, cara, eu acho que sem ver até dá. Agora o problema é ser com a mão só, cara. Nossa, aí é tenso. Bem então, tenso. E daí, só pra continuar. No domingo, a gente vai ter. Vai abrir com o side de Third Strike, né? Que a gente tava em dúvida se ia ter, mas vai ter agora uma ótima notícia. O pessoal de Minas, que é muito forte, vai vir pro Third Strike. Então só isso já garante um nível extremamente alto. Quem viu eles jogando no evento da Capcom ou mesmo nos Hever or Hell, sabe que os caras é bruto. E é algo que eu admiro também. Eles vão para o evento, não importa onde seja, eles juntam e vão sempre lá garantir a presença e mostrar que o jogo ainda tem a força, ainda tem uma cena. E em seguida vem o evento principal, né? O que tem o maior prêmio, o Guilty Gear. A gente vai começar às 3 horas, né? Nessa edição vamos ter 1.200 de pot bônus. Mais uma viagem pro Salt Fortal, pro primeiro lugar. Mais o Guilty Gear Revelator pro top 4. Tudo isso de prêmio. E é o que eu acho também o que vai atrair a maior galera. O Guilty Gear tem uma cena forte, eu vejo. Eu acho que a versão Steam só aumentou isso. E eu tô com uma boa expectativa. Tá certo. Bem, eu vou estar presente. É, Sirion, você vai também, né? Eu vou. Líder, vai aparecer aí? Excepcionalmente eu não vou poder aparecer nesse, infelizmente. E você, Makino, vai aparecer, cara? Agora eu estou na dúvida, se o Makino está aí. Não, o Makino é meu braço direito, não tenho a dúvida que ele vai aparecer. Não, vou faltar no sábado e no domingo. Né? Falou, galera. Falou, gente. Não, mas que bacana, eu acho que é uma puta iniciativa muito legal, realmente os prêmios estão bem altos, assim. Tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Guilty, o Third Strike também, né? BlazBlue, quero ver como é que o pessoal vai jogar também, porque eu acho que, pelo que eu ouvi falar, a versão do Central Fiction não tá tão diferente assim do Chrono Phantasm Extension. Tem muita gente que eu vi que tá jogando online, pelo menos no online, assim, eu recentemente tenho participado bastante. Tenho pego salas aí sempre com 8, 6, 7 pessoas. Então, assim, tem bastante gente jogando online aí. Cara, Mystery Game vai ser a primeira vez que eu vou participar, então tô muito empolgado aí, quero muito ver. Não vou participar do Arcana Heart, nem do The Game, que eu não conheço o jogo, vou ver lá como é que é. Vou conhecer. ABC Super. No dia, né? Hã? Você dá ABC Super. Não. E explode a barra também, né? Explode a barra. Vou conhecer, quero ver como é que é. Arcana, vocês sabem, né? Arcana eu não consigo jogar, né? Então eu passei reto desse jogo faz muito tempo. Né? Deve ser um jogo que você, em uma hora, você pega os pontos todos, né, do jogo. Nossa, cara. Ó, no DFC. Não, fala aí. Você concentra mais. No DFC se concentra mais assim no neutro mesmo, que é onde ocorre mais. Porque em termos de combo e execução, ele é muito simples. Quando você fala dessa forma, falando assim que você pega os combos em uma hora, isso me lembrou uma história do passado. Não sei se vocês lembram do Setsuna, né? Faz tempo que a gente não vê o Setsuna, né? Uma vez ele tentou me ensinar aquele jogo que... Eu não lembro qual é o nome do jogo, mas é um jogo 3D que os personagens não tinham nome, assim. É tipo Archer. Aí tinha o Archer, aí tinha o... Não. O, sei lá, Knight. Era, eu não lembro o nome dos personagens, assim. Era de Fate. Não, é... Fate Unlimited Codes lá, né? É, isso. Fate Unlimited Codes, cara. O Setsuna me disse uma frase muito similar dessa, assim, cara. Eu lembro que ele pegou o personagem e começou a fazer um combo nada a ver. Aí ele olhava pra mim e continuava fazendo combo, tá ligado? E tipo, aí ele falou, não, é mó fácil, cara. Ele ficou uma meia hora fazendo combo. Era muito estranho. Mas era bacana, era um joguinho legal, era bem bacana o jogo. Você colocar um desse no Mystery Game, enfim. Nossa. E, bem, Pandão, você quer falar mais alguma coisa sobre o campeonato? É, vamos ter o stream, né? Padrão, sim, aí a gente confirma, a gente sempre faz, né? É, todos os campeonatos vão ser transmitidos? Sim, eu garantia no stream todos os top 8, porque como a gente sabe, nós como organizadores, né? Vocês sabem também pelo Heaven or Hell, é basicamente impossível colocar tudo, né? Mas o top 8 é garantia nos stream, como sempre, né? Eu queria aproveitar aqui e deixar o convite para todos que estiverem ouvindo participar, né? E se, mesmo se, vai ter o free play também. Porque eu sei que tem pessoas que às vezes acham que não tem um certo nível. Eu encorajo elas a jogarem, porque eu acredito que jogar em campeonato é uma ótima maneira de você aumentar o seu nível, conhecer o nível dos outros também. Mas além disso, a gente vai ter o free play, como sempre. Então, eu deixo aqui o convite para todos que quiserem comparecer. A comunidade é super gente boa. Eu, acredite, se as pessoas que vão não fossem gente boa, não teria esses eventos. Mas são todos muito bons. Por isso, eu deixo o convite para participar. Você vai ser muito bem recebido. E a gente tira qualquer dúvida que você tiver. Você pode perguntar, que lá sempre tem alguém para ensinar. Alguém que manja, que vai explicar o negócio pra você, é uma ótima maneira de aumentar o seu nível. Tá certo. Não só aumentar o nível, né, mas conhece uma galera nova também, e como o Pandão falou, assim, um pessoal muito aberto, assim, você chega lá, você tira a tua dúvida, explica, o pessoal senta, conversa, tal, no Heaven or Hell é um pessoal bastante gente nova também, né, o Heaven or Hell do ano passado, e o pessoal curtiu muito, o pessoal novo que foi, é bem capaz do pessoal também, já tem boa parte do pessoal vindo também pro HCTS2 aí. Tá certo, Leon, quer falar alguma coisa? Bom, o Pandão já falou praticamente tudo, assim, eu acho legal também que o pessoal vá lá comparecer lá, mesmo porque, tipo, além do campeonato, a gente vai poder ficar jogando free play lá, então, tipo... Você tem a oportunidade de jogar com gente diferente e tal, né? Ainda mais que não é só o pessoal de São Paulo que tá indo. Então, pra conseguir jogar com o pessoal de outros estados aí sem lag, eu acho que não tem outra oportunidade. Certo, importantíssimo, né? E claro, né? Nada melhor do que você olhar a cara da pessoa do seu lado e aquele sal no olho dela, né? Importante, né, pessoal? Faz parte dos jogos de luta, né, galera? Ah, não, sempre seja um trema, né? E tudo mais, mas... Sempre vai ter aquele momento que você vai olhar pro lado e você vai olhar desgraçado, né? Mas é muito bom isso, é um sentimento que não tem igual, galera, acredito. Eu não sei, eu sinto frio na espinha, assim, quando eu tô jogando campeonato, assim, na hora que eu vou dar um bloco, pô, assim, parece que dá um frio na espinha, assim, sabe? Tem uma aura do meu lado, assim, meio opressora. É aquele negócio, mas né? Mas deve ser impressão minha, né? Você tá fazendo um bloco bom no jogo, você tá com medo de tomar um bloco bom na vida real, né, cara? Complicado, né? Mas não, pessoal, a comunidade, o pessoal que frequenta os nossos eventos, assim, do Hit Confirm, falando pelo Heaven or Hell, e também no primeiro Hit Confirm Tournament Series, o pessoal é muito gente boa, é galera super receptiva, compareçam, vão mesmo, não necessariamente vão apenas no dia do campeonato que vocês vão participar, porque é bacana você ver os outros jogos, conhecer, é uma oportunidade de aprender também, e é muito legal, eu acho que jogar vários jogos, assim, contribui muito pra gente como jogador, tá? sobre o campeonato, a gente confirma o Tournament Season, é isso, tá, pessoal? Nós vamos entrar agora em assuntos polêmicos, né? Vamos discutir um pouco aí sobre um assunto bem, bem quente, né? No chat, assim, nós temos os chats no WhatsApp, teve muita discussão sobre esse tema, uma discussão bem calorosa, né? Essa semana, estou na dúvida se foi essa semana exatamente ou se foi no final da semana passada. O Lord Knight é um jogador americano, né? Ele joga. O foco dele são jogos de anime, né? Ele joga BlazBlue, joga Persona, joga Guilty Gear. Ultimamente ele tem se aventurado no Guilty Gear Xrd, tem participado dos campeonatos e tudo mais. Ele fez uma tier list com base no sentimento dele com relação aos personagens do jogo. Até aí, tudo bem. Todos nós temos a nossa tier list, aquilo que nós achamos que são os personagens top, os mais fracos e tudo mais. Só que ele foi, como eu posso dizer assim, bem intrigante, né, com a escolha das palavras dele quando ele montou a tier list. Para as pessoas que não viram, ultimamente o pessoal tem montado o tier list naquele gráfico cartesiano, né, que tem a parte vertical e horizontal. A parte vertical, em cima ele colocou os top tiers, embaixo ele colocou os low tiers, beleza, até aí tudo bem. Só que na parte horizontal, do lado direito, ele colocou honesto, beleza? Honest. E do lado esquerdo, ele colocou bullshit. Ou seja, a tradução, eu nem sei qual seria a melhor tradução para esse bullshit que ele colocou, né? Ou seja, besteiras, roubado, enfim, tem muitas interpretações que a gente pode ter em cima disso, né? Nós não estamos aqui para discutir quem ele colocou aonde. A ideia não é essa, mas a nossa intenção aqui é discutir o seguinte: o que vocês acharam dessa classificação que ele colocou? O que ele quis dizer com bullshit? Cara, ele viajou? Ele pirou na maionese? Honesto, quem que é honesto? Por que que é honesto? E, pra concluir a opinião de vocês, que palavras vocês usariam no lugar que vocês considerariam mais adequadas? Né? Vamos começar, né? Vamos começar com o Fabiano, né? Leon, fala pra mim, cara, o que você achou? Você já discutiu com alguém esse tema? E aí, fala mais aí. Eu tava falando com o Hellscreen hoje, lá de Belo Horizonte, sobre isso daí, porque a ideia que ele teve de char honesto assim, é que ele pegou, por exemplo, o Kai dá um antiaéreo, um air combo lá, basicão lá, é tipo My Baby's First Combo lá, e dá tipo 40% de dano. A Ino, pra dar o 40% de dano a partir do antiaéreo, ela vai dar tipo 2 instant air dash num combo e aquela trilha de comando lá, e no final vai dar o mesmo dano. Então ele acha que tipo a Ino seria mais honesta, né, nesse ponto. Mas, sei lá, pra mim isso daí tipo não interfere muito. Eu acho que se dois chars diferentes conseguem dar tipo, o mesmo dano ou criar a mesma situação, só que um é mais fácil que o outro, isso não quer dizer nada. Tipo, mas os dois fazem, então tá bom assim. Agora, o que eu acho que bate nessa parte assim de honesto, roubado, eu chamaria assim os roubados assim dos char one chance, né? Porque, sei lá, minha ideia de roubado é tipo, lembra no Accent Core, assim, o Slayer tá perdendo, acerta um Dead on Time counter hit, ganha. Eu tava esperando, pessoal. Eu tava vendo ele babando agora. ou mesmo no Exard, assim, você pode ter batido no cara o round inteiro, mas o Synth acertou um 6H, um 5H e você morreu. Então, tipo, é o personagem que enquanto não tá morto lá, ele sempre tem o one chance. E às vezes não é nem por dano de um combo só, assim, mas, por exemplo, a Miriam, ela pode ter apanhado o round inteiro, mas a partir do momento que ela te jogou no canto, o round é quase dela. Tipo, não é porque ela tem muito dano ou nada disso, é porque o setup dela você vai ficar levando lá no canto e danou-se, sabe? Eu acho que o roubado aí tem mais a ver com esses one chance, assim, que o personagem, na primeira chance que ele tem, ele capitaliza muito em cima. Bem, se você pensar na tier list que ele colocou, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. É, por exemplo, Slayer tá do lado honesto. Tá do lado low tier e do lado honesto. A Milia tá pro lado top tier e pro lado roubado. Se eu não me engano, ela tá lá no topo ainda, né? Ela tá bem próxima ali do Zato e do Sim também. O Sim também tá por lá, se eu não me engano. Tô na dúvida. Elfet, desculpa, é verdade. É verdade. Então, assim, a Milia ele realmente colocou lá pro lado do roubado, né? O que você pode falar sobre isso, líder? O que você achou? Você concorda com ele? Você acha que dá pra classificar entre roubado e honesto? Ou isso é um termo muito vago, assim? Cara, eu acho que, partindo assim, Guilty Gear, todo mundo é roubado. Todo mundo tem o seu momento de chegar e ferrar com o adversário. O próprio Potemkin, que é considerado low tier, quando ele joga o cara no canto e faz aqueles combinhos lá da ombrada lá, trichou e tal, pô, cara, tipo, todo mundo dando ferrado, assim, entendeu? É um personagem que eu não... É um termo assim que eu não concordo. É óbvio que tem uns que tem mais coisas roubadas do que outros, mas pra mim todo mundo nesse jogo é meio roubado. Eu, por exemplo, eu jogo Sim. Sim é um personagem que... Ele é roubado no dano. O dano dele é um absurdo. Mas em compensação, em outras áreas, ele, tipo, ele não é tão roubado. Porque o mix-up dele não é tão bom. Ele é dependente o tempo inteiro da barra de comida. Aí você pensa Elpet. Tipo, a Elpet é um chegar que pô, é muito roubado. Tem um champanhe lá que o pessoal viu a hitbox agora, né? Tipo, soltou aquela hitbox gigante lá. De antiaéreo lá e ficou todo mundo brincando. Ah, olha lá, que negócio honesto, né? No sarcasmo e tal. Aí o Chip, por exemplo, o Chip é um personagem que, pô, tem um mix-up muito forte, né? Igual a Minia, né? Se der mole, ele vai matar. Vai matar no mix-up. Mas é um cara, o Char é de papel. Então é uma parada que é meio difícil, assim, se avaliar. Tem alguns personagens com mais ferramentas, assim. E geralmente roubados, é um pouquinho mais de roubo do que outros. Minha opinião é essa. Pra mim, todo mundo é roubado nesse jogo. Todo mundo tem chance. E você, Pandão, o que você tem a dizer sobre o assunto? Olha, primeiro, a classificação que ele usou, eu acho que ele quis ser um pouco zoeiro. Ele quis causar mesmo um pouco usando essa bullshit e honest. Ele podia ter usado algo normal, mas ele quis dar uma zoada pra começo de conversa. Agora... É difícil de classificar mesmo, dar um nome certo. Eu vou usar, por exemplo, o que o FAB, o Fábio, falou uma vez, quando ele estava especificando porque ele achava o pote o mais baixo das tier. Ele falou, se eu me lembro bem, que tipo, no meio da tela, o neutro do pote não era tão bom. Que nem o líder falou, no canto, quando o pote bota no canto, a coisa fica feia pro cara. Se ele faz o combo lá da umbrada, o cara pode tomar stun rapidão. Eu acho que o que define o char forte mesmo é o char que tem um neutro bem forte no meio da tela, ele consegue lidar bem, e no canto. Eu acho que é aí que entra as divisórias, que o char vai ficando um pouco mais fraco. O pote tem uma dificuldade já no meio da tela. Acredito que o Slayer também, que todo mundo coloca ele lá embaixo, a Aran também, Valentine, também, que ela tá fraca. Eu acho que... Eu não sei que nome eu daria, mas eu acredito que o personagem que é mais forte é porque eles conseguem se virar bem em qualquer lugar da tela. Vocês concordam? Vocês concordam? Olha, eu concordo. Isso conta bastante mesmo. Eu concordo, sim. Eu acho que... Até porque se você pegar a lista dele, eu não tô com ela aqui agora, tá? Mas pelo que eu me lembro, se você pegar os personagens que estão altos aí nessa tier list aí, é o pessoal que tem um neutro forte. O pessoal que, se não tem um neutro pra impor o jogo, é um pessoal que pelo menos consegue se livrar bem do neutro dos outros, né? Isso é a impressão que eu tenho, né? Porque eu acho que no canto, tem algum personagem que não tem um jogo de canto bom no Guilt hoje? Que não, né? Todos os personagens têm mais oportunidades do canto, certo? Ou tem algum personagem que, puta, é melhor que o cara esteja no meio da tela que, nossa, aí minha vida é... Eu sou top tier no meio da tela, né? Não. Não tem, né? Todos os personagens se dão melhor no canto, né? Uma vez que coloca o adversário no canto, né? Então, assim, eu concordo com você, Pandão. Eu acho que quem tem um neutro bom, ou que consegue se livrar do neutro dos outros bom, tá nesse topo dessa lista. E se você olhar bem os personagens que ele colocou no topo, tem tudo isso. O Chip, por exemplo, né, vou colocar como exemplo ele. Pô, com os teleportes dele, ele consegue sair muito fácil de umas situações que outros personagens teriam que defender, por exemplo. Né, que não teriam como sair. E fora alguns normais dele que são extremamente fortes, né? Só colocando ele como exemplo, né? Colocando ele, né? Maquino, você tem alguma coisa a dizer aí a colocar? Ah, da tier list do Lord Knight, eu acho que ele... Não dá pra você falar, né? Por causa de uma coisa só que ele botou no bullshit. Se você for ver assim, ele botou o Felt lá no topo e lá no bullshit, né? Mas... Se for ver, é só você ver, né? Os hitbox dela são meio ridículos, né? Ela tem golpe que se ela ficar spamando, tipo, 2S contra alguns personagens, você não faz quase nada. Ela tem range, tem unblockable, tem dano, tem tudo praticamente, né? O Zato, uhum. O Zato, ele tem um bonequinho dele lá, o Mini Ed lá, que faz bastante por ele. E a Milha, apesar do neutro dela ser mais ou menos assim, em termos de golpe, né, range dos golpes e tal, mas na hora que ela tem uma movimentação muito boa, e a hora que ela derruba, praticamente acabou, né, porque o mix-up dela é muito forte, acho que é o melhor mix-up do jogo, assim, não tem como você fazer um option select, alguma coisa do tipo, pra sair. E nesse naipe, assim, ele também botou o Faust, né, como top, mas só que no lado do Honesto, no meio lá, né, no meião. Porque o Faust, o neutro dele é muito forte. E tem o Sol junto com ele lá, que o Sol é meio na loucura, né, ali no canto da terra, ele mata, né? Praticamente. Né, o Dark pega aquele CSP, o Fafnir, Counter Hit e já era, mano. Você vai doer bonito, né. Meio life mixado com Gunflame. Ó, vamos fazer a seguinte questão. O que é bullshit? O que é zoado? Por exemplo, dá pra dizer que é um blockable é roubado? No guild? Dá pra falar isso? Não, tipo, tá, eu quero acabar com as zoeiras, eu tiro os unblockable. Beleza, já melhora muito a situação. Dá pra dizer isso? Acho que até dá. É, que depende, porque os unblockable todos têm, tipo, pelo menos uma chance de sair, então... Não é como se só ficasse lá sentado tomando dano, sabe? É bem difícil sair, mas tem como, né, mano? E aí, a chance dele acertar é muito maior. Ah, sim, é tipo melhor que um Oak. É, melhor que um Oak, de longe. Ué, você pega, por exemplo... Você pega um Shark que tem um dano gigante, tipo o Felt com a Shotgun, e dá um unblockable pra ela, daí é tipo, você caracteriza meio com o boost. Tanto que o pessoal passa duas em duas semanas, os caras descobrem um setup novo, né, de unblockable lá. Agora o cara dá um jump D com air dash pra trás, jogando a granada e dá um tiro lá da PQP lá e te mata de qualquer jeito, saca? Uhum. E... Sei lá, já foi pior, né? Já foi pior a granada. É, a granada, se não tivesse verdade. Esse nerf da granada, ela ia ser indiscutivelmente, né, o top do jogo. E uma pergunta assim então, mas beleza, se tira o unblockable da Elfet, beleza? Não, ainda não, ela tá muito... Tá muito forte ainda pra dizer. Sem um bloco, eu acho que... Sei ela lá. Ela funciona do mesmo jeito, sem um bloco. Só que daí, o bloco é a cereja no bolo dela, né, na verdade. É verdade, então o próprio Okizeme dela com a granada já é muito forte, então... Tipo, você vai tirar um pouco das coisas dela, mas eu acho que ela ainda vai continuar lá em cima. É igual você falar de tirar o bloco do Ed, tipo... Não vai, tipo... Doer tanto, sim. Ele vai te matar mais devagar, só isso. Uhum. Mas assim, agora uma boa pergunta. É mais fácil fazer um bloco da Elfit do que o do Ed? O Ed é mais fácil, eu acho. Do Zato, acho que é mais fácil. Parece ser mais fácil mesmo do Zato. O do Zato, a partir de um Dust, é de boa, assim. O Delfelt tem bastante timingzinho chato. Entendi. Não, do Zato, ele dá o agarrão de comando lá, na tela, tem um bloco. Esse eu não tenho como errar. Esse eu me sinto mal quando eu erro. E perguntam, S-Leon, aproveitando, né, pra vocês que não conhecem o S-Leon, ele é um jogador de Zato, né? Teve um vídeo que saiu, que é aquele que mostra três vezes um blockable, né? Eu vi que tem um blockable com a mão, né? Com a mãozinha, né? Com o golpe que ele faz aquela mão, né? Eu achei que ia ser os três com a broca, né? Mas aparentemente não. Tem um que é com a mão. Como é que funciona aquele um bloco, Molan? É que o japonês lá, o Garo, ele descobriu que quando você recupera de um wall stick, você não tem invencibilidade a throw, igual quando você recupera normal. Então você consegue dar um throw no cara logo no primeiro frame. Entendi. Só que se você segurar pra cima, né, você vai fugir, você vai começar o seu pulo. Só que daí, pra você evitar o cara de pular, você bate junto com o throw. Porque se o cara tentar segurar pra cima, ele vai tomar o seu golpe. E se o cara tentar defender seu golpe, ele toma o throw. Entendi. Mas isso é um bug, então. Isso é um bug, isso não é um... É, não sei por que só o all-stick não tem essa invencibilidade, sabe? Mas é basicamente assim que funciona. Normalmente, né... Esse setup perde pra, tipo, backdash, por exemplo. Backdash não toma o throw e pode desviar do golpe, ou tomar o golpe no ar e estragar o combo do cara, né? Esse é o caso do Zato. Entendi. No caso do Zato, você der backdash, o bloco para ali. E, beleza. E, assim, na minha opinião, assim, é... Eu acho também que ele trollou a galera, tá? Tem essa impressão que o Alaric Knight deu uma trollada geral. É... Realmente, assim... Por exemplo, eu falo dos personagens que eu jogo, por exemplo, o Slayer. Eu considero ele um personagem honesto, assim, porque ele não tem muita coisa safe. Muitas das coisas que você faz com o Slayer, você tá se arriscando ali, que de repente um mash, um backdash, ou um pulo qualquer, você já consegue sair, né? Então, assim, pressão ele tem. Se ele acertar, vai doer, vai. Mas eu não faço isso com segurança, eu tenho que me arriscar. Né? Não tenho muita coisa além disso, né? Então, por isso eu entendo. Faz sentido ele ser considerado um personagem honesto. No passado, ele poderia ter algumas coisas consideradas fortes, né? Mas, assim, eu não posso afirmar que são tão fortes como todo mundo pensa, assim, né? Eu nunca achei, pelo menos, né? Mas eu vejo assim que nem o líder falou, puta, sim. Se o Sin não tivesse tanto dano quanto ele tem, eu acho que ele seria um personagem de boa. Estaria bacana. Eu não acho que ele é um personagem assim. Eu acho que ele é forte por causa do dano. Senão ele seria um personagem bom. E eu acho assim, não tem um problema com personagens bons, né? O Pote realmente tem situações que é ruim, mas aí eu não sei se teria como consertar isso, né? Não sei dizer. Porque ele é um personagem de agarrão do jogo, ele é o maior personagem do jogo. E eu acho que tem muito personagem que zoneia bem no Guilt hoje, né? Então, cara, é difícil, não sei se teria o que fazer. Mas definitivamente os personagens que ele colocou que são ridículos, a impressão que eu tenho é porque eles conseguem com uma facilidade grande, eles têm mais segurança, uma facilidade maior pra conseguir um retorno bom. Eu acho que é isso que ele considerou meio roubado, assim. Pelo menos esse foi o meu entendimento, entendeu? Mas assim, não usaria esses termos, né? Sei lá, eu talvez colocasse uma execução maior ou menor pra classificar, talvez. Colocasse que a execução é mais fácil ou mais difícil, por exemplo. Eu acho que ajudaria a colocar os top tiers lá e o pessoal que é low tier. Ia dar pra dar uma separadinha melhor, por exemplo. Eu acho que não vale a pena colocar por execução, assim. Ah, eu também acho que não, porque, que nem eu falei... Pra mim, um combo que dá 40% de dano é um combo que dá 40%, independente se o cara se matou lá com 2 jump install, 5 air dash e etc, ou se o cara só apertou 3 botões. Dá pra colocar lá então dano, então? Menos dano, mais dano? Ou neutro? O que, que a gente podia colocar assim lá? Só pra ter uma classificação melhor. Botar tipo neutro e canto, que seria divisão, assim. Cara, esse personagem aqui é mais forte no canto, esse aqui no neutro e tal. Acho que seria a divisão ideal, dentro do metagame do jogo. Boa, concordo. Acho legal, hein, Lili? Acho que é mais o que eu tinha falado, que é o One Chance, cara. Personagem... Pode ser o Potenkin lá, que tem maior dificuldade, mas ele pegou uma chance, ele ganha. Tem personagens que já não fazem isso tão fácil. Venom, por exemplo, não é um desses. Com certeza não. Então, eu acho mesmo que... Acho essa parte do bullshit e honesto, assim, eu até meio peguei o que ele quis dizer, falar a verdade, que é essa parte, assim, né? Os caras acharam roubado mesmo a parada, o Charter... Tem umas mecânicas que facilitam, independente de qual seja a mecânica dele, né? Ele tem, é a melhor mecânica do jogo é do personagem X. Entendi. É, galera, mas foi bacana. Eu acho que esse tipo de descrição contribui, né? Seria legal se outros jogadores profissionais, assim, pelo menos os que a gente conhece, também falassem sobre isso, né? De repente a gente pode discutir no futuro outras tier lists, né? O Pandão mencionou o Fábio, por exemplo, né? Eu acho que ele já fez uma tier list dessa, não fez? Já, tem tier list do Fábio, tem tier list de muita gente, né? Japonês, assim, tem bastante. Talvez valha a pena a gente voltar a discutir isso no futuro, né? Até porque vão incluir alguns personagens a mais na Revelator, né? A Jack O, sei lá, começou meio que todo mundo desconfiado, do nada ela ganhou vários torneios já. O Johnny, eu vejo as partidas dele, parece estar muito forte, o Johnny. A Jan, no último patch que teve no arcade, ela foi melhorada, né? Eu lembro de vocês terem comentado isso, né? Uhum. Por dar uma opinião pelos vídeos que eu vi, eu acho que a Jack O ela tem o mesmo problema que a Ofelt tinha antes, né? A Jack O ela te joga no chão, ela segura o negócio na cabeça lá e joga e você não pode fazer nada. Se tiver fica jogando pergunta, casinha na sua cabeça. Né? Fica jogando casinha na sua cabeça e dando rasteira com forte lá, que é o que ela gira a auréola dela lá e solta especial na sua cara, já que ela vai estar ganhando muita barra perto das casinhas. Isso é muito triste, mano. É muito bom, pra falar a verdade, eu achei. Entendi. E dos outros personagens, Makino, o que você achou do Johnny e da Jan, pelo que você viu assim? Johnny tá bem forte, né? Muito forte. Os combos dele tão fáceis, parece, né? E no canto da tela ele tá destruindo muito. O golpe novo dele dá uns baits legais, o 3H dele novo. E o golpe dele é bacana também, né? O Dajan, eu sinceramente acho que os caras ainda estão jogando. Eles querem jogar muito em cima do outro com ela, mas só que ela é um char que tem uma movimentação boa. E os golpes dela pegam. Basicamente, ela parece ter uma prioridade boa nos golpes, então eu acho que os caras eles jogam numa mentalidade diferente, né? Pra mim, eu acho que os caras falaram assim, não, vamos fazer a Jan com um personagem que você vai jogar o cara longe, juntar barra e no próximo combo você vai destruir a vida do cara, sabe? Entendi, faz sentido. Joga com a bolinha, né? Não é mais a bolinha, não é mais a bolinha, mas só que tipo, o cara vai pegar um golpe nível 3 lá e como com os nível 3 dela, são muito doloridos. Entendi. E você aí, Pandão, o que você acha desses personagens novos aí? O Johnny, eu concordo sem dúvida. Toda vez que eu vejo, ele tá destruindo, basicamente. É bem forte. A Jan, eu já não sei. Eu não vi ela depois das mudanças. Mas antes ela tava parecendo realmente bem fraca. Mas as mudanças lá parece que agora tá no esquema. O Naruto mesmo tava bem animado com ela agora, depois das mudanças. Eu imagino que ela deve estar perto de voltar a ser o demônio que era, né? Tá certo, né? Ainda não, ainda falta. Ainda falta? Ela não vai dar 4 bolinhas e encar em você. É que a bolinha era triste, cara. A bolinha, Pandão, era... Nossa, até dói meu coração de lembrar isso aí, cara. Bom, fala aí, cara. Aí, falou o cara que tinha o gancho lá, o ganchudo. Dois BBU matava, cara. Não, eu posso... eu afirmo isso com certeza. O pessoal prefere tomar BBU do que a bolinha, cara. Eu não sei não, hein? Eu afirmo com certeza, cara. Difícil, hein? Difícil. A bolinha, cara... Ai, cara, nossa, dá até dói minha cabeça de lembrar dessa bolinha, cara. Eu acho que é tipo assim, ó. Lá no topo, assim, tá o Drill Special. Aí depois tem o Dead on Time, a bolinha e o Exhibit pra frente. Aí depois o BBU. Tá certo. Não. Tá certo. Tem que ser uma tier list diferente. Ai, ai. Então, falar assim, era o Drill Special, o tatame da Baiken, daí o carrinho pra frente. E daí pra frente é qualquer coisa, não. Qualquer Force Break. E líder, fala aí, cara. Tá curtindo o Revelator aí, os personagens novos? O que você acha? Tá roubado ou não tá roubado? Eu achei de boa, tipo assim, a Jack O, que era incógnita, né, no início a gente não sabia o que estava rolando, assim, o pessoal perdia muito com ela, agora que o pessoal já começou a ver as sujeiras lá, a gente vê muito o Mike, né? É, que joga muito com ela, tipo, com uma set lá das casinhas, como o Maquino falou. Aí eu não sei se o boneco é top. Eu realmente acho que deve ser top pela zona que fica na tela, né? Eu, particularmente, não consigo me ver jogando contra aquela monte de boneco ali em cima. Mas é isso daí, só quando o jogo sair pros consoles que a gente vai ver como é que é, como é mesmo, né? É, tem o Johnny tá bom também, como o pessoal falou. Tipo assim, o neutro dele é bacana, bons normais. E muito dano, né? Tanto é que o Kazunoko na hora foi pra ele, tá jogando só de Johnny, né? Deu, sentiu lá o Brokenzão lá, subiu no cavalo e seguiu, né? Tipo, a Broken aqui, ó. Feeling, a Broken Feeling, né, cara? Broken Feeling foi lá. É, e a Jean, sei lá, a Jean ela me parece fraca, mesmo com os buffs, assim, eu tô falando disso da experiência dos vídeos, né? Assistindo os vídeos e tal, ela não parece tão forte. Eu não sei atualmente como ela tá, porque eu já tenho, deve ter o quê? Mais 2 semanas que eu não vejo o vídeo da Jean, então eu não sei como evoluiu o gameplay dela. Entendeu? Uhum. E fica a torcida aí pelo Robokai, né? Voltar no DLC. Sempre. Fala aí, Silvio, diga aí suas opiniões aí, cara. O que você acha? Bom, a Jack O é um personagem assim que demora pra evoluir, cara. É, de acordo com o Uru, assim, ele falou que uns 10 anos. 10 anos pra conseguir extrair tudo que o Char tem. E, tipo, se você parar pra pensar, cara, nem o Accent Core teve 10 anos. Então, é muito absurdo pensar uns negócios desses. Uhum. Porque, sei lá, eu acho que ela só tende a subir. Porque assim que sair a versão console, que vai dar pra abusar mais do training, vai dar pra ver muita mais coisa dela. Então, eu não digo que ela vai ser top, mas que se você vai ser rolado se não souber a matchup, vai ser rapidinho, porque é muito caos na tela. Ah, isso é. O Johnny, falando do Uru de novo, ele falou que agora é a versão mais fácil dele, né? É tipo, mais fácil de jogar e mais forte que antes. Então, pra quem jogava de Johnny, é uma maravilha. É, ele é muito forte, tem unblockable também, né? O dano dele tá alto e o confirme dele eu acho que tá muito diferente de antes. E a facilidade da knockdown também, porque o Zweihander um hit é muito mais fácil que a Sengar um hit, mas se você assistir o Karinthu jogando é meio absurdo assim como ele confirma umas coisas do nada. Tipo, acertei um soquinho aqui e converteu em quase meio life pro canto da tela, assim, é meio absurdo. O Mistfire level 3 dá muito dano. Então, sei lá, virou um char muito perigoso. A Jean é aquilo, cara, ela foi buffada pro 1.03, melhorou bastante. E eu também acho que é outro personagem, assim, quando sair a versão console vai poder explorar mais. Porque o parry dela é muito difícil de você explorar no arcade. É tentativa e erro, basicamente. Uhum. E eu acho que o parry e as opções de combo com charge no meio, R6 charge, eu acho que vai dar um gás a mais pra ela. Mas mesmo assim, eu acho que também não é outro que vai chegar ao top, assim. Não nessa versão, pelo menos. É, o que eu posso dizer pra vocês, assim, das minhas opiniões, é que a Jack, eu concordo, o cara que deve ser um personagem difícil de pegar a manha de como jogar, né? Mas vendo pelos campeonatos, assim, realmente, quando ela enche a tela, cara, parece ser muito difícil, cara. E você vê diferentes estratégias, né? Pessoal tentando bater nos bichinhos, pessoal tentando acertar ela. Cara, não ficou muito claro ainda, pelo menos pra mim, qual que seria a melhor estratégia, né? Não sei. É uma coisa que é pra ver quando sair a versão console também. É, o Johnny que me chamou a atenção é que parece que ele se beneficiou demais de poder cancelar qualquer golpe em RC. Porque eu vi diversos setups com a nuvenzinha, cara, pra acertar Mistfinder um blockable. Vários, cara. E toda hora RC, nuvenzinha, já, e moeda, já era. Você tá, você vai tomar, não tem o que fazer. Sim, pelo menos essa foi a impressão que eu vi dos vídeos, né? Que eu assisti até agora do Johnny. Concordo que aqueles normais novos que ele ganhou são bem fortes. E sobre a Jean, a única coisa que me vem à cabeça, cara, é que assim, esse não é o guild dos personagens que sai na mão. Então assim, quando falaram que era ela, eu já sabia que ela não ia entrar bem, entendeu? Então, cara, assim, legal que eles melhoraram ela pra tornar ela mais jogável. Mas eu acho que ela, o Slayer ali, Potemkin, vai ficar sempre ali na mesma fila ali. Eles não vão sair dali, cara. E eu já tô meio até na dúvida se o novo Dust aí, esse Dust pra frente aí, do jeito que ele mexeu, se já vai zoar um pouco o gameplay do Slayer. Já pensei no Venom, já acho que também deve ferrar o Venom também, que eu tô treinando bastante com o Venom, então eu uso esse combo bastante, cara, sei lá, cara. Vai ter que dar uma olhada. Na verdade, esse Dust pra frente melhorou todo mundo. Será, cara? Você tem essa impressão aqui? Não sei, possibilita cara. Knockdown depois do Dust. Por exemplo, o Venom depois de um Dust no meio da tela não dá knockdown no Sign. Mas no Revelator ele dá. Tá certo, isso é verdade. Nesse ponto, beleza, concordo. Mesmo no corner, você pode. Você vira como se fosse um dash com turbo do Rokutan, saca? Você dá um golpe e cancela no golpe de novo, saca? Então você tira 2-6H do Slayer, por exemplo, no canto da tela. É, então, o que eu vi é o que eu vi que eles fazem lá. É, se não me engano, ele faz 2-2H e faz um Pile Bunker, né? Pra terminar, aí continua fazendo outra coisa, né? Uhum. Ah, sei lá, não sei, preciso ver, cara, mas eu não tive uma boa impressão muito disso, assim. E tem que ver aquela questão do Blitz, né, cara? Aquele Blitz lá, das partidas que eu vi no Revelator, sei lá, parece bem abusivo, assim, né? A galera, tipo, ah, sei lá, vou soltar um Blitz. Aí o cara carrega porque é melhor carregar do que fazer um Blitz normal, assim, né? Eu vi, eu não sei se tem uma utilidade prática, mas, por exemplo, o Raze, eu vi ele terminar muita luta com esse Blitz. Não sei se é porque ele é imune a Burst, alguma coisa assim, mas eu vi que o cara tinha Burst, ele acertava um Dust, em vez de ele bater, ele ia lá e usava o Blitz. Aí o cara não usava o Burst e acabava de perder a luta, entendeu? É, Blitz Attack, ele come o Burst do cara, tipo, ele tira um pouco da barra de Burst. Então, você não pode burstar, porque você vai levar Reject, você não vai poder burstar depois, porque ele cortou sua barra. Entendi. Ah, então tem um porém aí, né? Não sabia disso. É um esquema bom pra final de round isso daí. Entendi. Bacana. Não sabia disso. Legal, cara. E só complementando, né? O Guilty já tem data de lançamento, né? O Revelator. Vai sair em junho nos Estados Unidos, né? O Japão vai sair um pouquinho antes, né? Se eu não me engano. Dá duas semanas. Mais, antes. Né? Duas semanas. Então, logo, né, galera? Logo. Ah. Já estaremos aí, né? Ah, eu vou ganhar uma cópia no HCTS, então tá de boa. Olha, eu adoraria. É bom ser confiante, né, cara? É bom ser confiante. Ó. Eu adoraria ganhar essa cópia também. Vamos me esforçar, né? Vamos ver, né? E, pessoal, nossa, foi muito boa a discussão aí. A gente até passou do horário aqui, né? Mas tava muito bom pra cortar no meio, né? Nem jantei ainda. Então, eu vou cozinhar ainda, né? Então você imagina, né? Mas, ó. Para encerrar o nosso show de hoje, né? Toda semana a gente vai fazer algumas apostas aí para ver quem é apurado aí, né? Quem tem uma boa intuição, né? E essa semana aí pro Hit Confirm Tournament Series a gente vai fazer uma aposta aí, todo mundo vai dar a sua opinião e vamos ver quem ganha, né? Vamos somando aí quem vai acertando aí durante os programas e vamos ver quem é o melhor, quem é o cara que pode jogar na Mega Sena que vai ganhar aí no final do ano, né? E a aposta é a seguinte, ó. O torneio do Hit Confirm Tournament Series, ele tem 6 torneios, beleza? Isso quer dizer que a gente vai ter 6 top 8, que vai dar uma média de 60 partidas aí, mais ou menos, pode ser pra mais, mas vamos colocar como umas 60 partidas aí. Aí eu queria saber, cada um de vocês aí, quantas partidas dos top 8 vocês acham que vai ser, que o Guild chama de straight, né? As partidas que é 2-0 ou 3-0, né? Direto, assim. Quantas partidas vocês acham que não vão ser disputadas? Eu vou colocar aqui das 60 partidas, mais ou menos, aí, a gente vai ter 15 partidas que vão ser diretos. Fala pra mim, Acilion, o que você acha? Detalhe, vai ganhar quem chegar mais perto, né? E se empatar, beleza, a gente contabiliza como empate, mas o que você acha, Acilion? Difícil contar, assim. Deve ser difícil ter straight, porque o jogo força muito o terceiro round, então nele é mais difícil. 15 é um valor razoável, assim, mas eu acho que pelo menos uns 20 acho que vai ter. Então beleza, 15, 20, Pandão, fala aí, cara, o que você acha? Você acha que vai ser muito disputado ou o pessoal vai rolar uns nos outros aí? Olha, no Arcana eu posso garantir que vai ser um banho de sangue, né? Então, Arcana, eu acho que o Blaze também vai ter bastante. Disputado pra caramba, eu acho que vai ser o Guilt e o 3S, por causa do pessoal mais da pesada. Eu vou chutar. Quanto que você chutou mesmo, Donov? 15? Eu falei 15, o S1 falou 20. Eu vou de 10. É isso aí. bota fé na galera, né? Que o pessoal vai dar o sangue, então, hein? É, porque eu acho que o único banho de sangue mesmo vai ser no Arcana Heart, porque lá é inevitável. Lá já tem o campeão certo, né? Líder, fala aí, sua opinião, o que você acha? Não sei, cara, eu tenho um pensamento parecido com o do Pandão, assim. Eu realmente acho que talvez só o Arcana tenha uma diferença maior, assim, na habilidade, né? E o Blas? O Blas eu acho que vai ser o tema, tipo, rolando no povo, assim, maior parte do tempo. Eu não vou deixar, não. Não, você eu sei que você fez a final, né, inclusive, do Heaven or Hell, foi. Não lembro, você que... Quem foi que fez a final do tema no Heaven or Hell? Foi no HCTS. Nossa. Foi no HCTS, então, que você fez, né? Tinha a final tu com o tema. É, eu vou apostar, tipo, umas 12 partidas. Um pouquinho a mais que o Pandão. Beleza, então 12. E você, Maquino? O que você acha? Não, eu acho que vai ser umas 33 partidas, já. Não. Ai, meu Deus, cara, metade do campeonato banhado em sangue, então, basicamente. É, metade do campeonato feito de entregações. Com certeza. Né? A entregação ajuda muito, com certeza. Né? É. Pega o Arcana, por exemplo, vai ter vários frames, cara. Ah, o Arcana só vai ser banho de sangue o tempo inteiro, vai aparecer Mortal Kombat o jogo. Né? Deve ser, apesar de tudo, acho que vai ter pouco, né? Porque os caras estão treinando. Até bastante, deve ser. Depende muito do matchup. Depende muito se o cara vai cair nas palhaçadas do jogo também. No 3S eu acho que vai ter bastante. Cara, eu também acho que no 3S vai ter mais, hein, cara. No Blast eu acho que vai ter bastante também. E no Guilty eu vou passar o carro, né? Ó, eu posso garantir um no Guild. Se eu pegar o Nick no top 8 do Guild, certeza absoluta, 3-0. Ah, cara, ó, Fernando, eu só sei que eu quero encontrar você nesse campeonato, cara. É só isso que eu sei, cara. É só isso que eu sei, cara. Eu já vou cantar a bracket aqui, ó. Vou enfrentar, deixa eu ver, o Chuchu. Já vai cair pra loser já. Vai ser tipo o terceiro campeonato, assim, como enfrentar ele seguindo. Quem mais? Em algum momento eu sei que eu vou pegar o Pandão. Ah, Naruto velho. E Marcelo. Naruto e Marcelo, como sempre, né? Pra ser engraçado o negócio. O mais engraçado é que normalmente eu não pego o Trema. O Trema sempre fica com o Marcelo com o Naruto. Pois é, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Bem, pessoal, então é isso. Ficou registrado aí nossas apostas aí. Vamos ver quem manda melhor aí na intuição, né? E que seja um ótimo evento para todos nós aí, que nós possamos curtir bastante aí esse fim de semana. E que seja muito legal para a comunidade, que traga muitas pessoas novas, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Esse podcast é só uma das novas iniciativas que a gente está tendo aí para dar uma reformulada na nossa comunidade. Espero que as pessoas que estão assistindo ou ouvindo gostem bastante. E, por favor, deixem comentários, falem o que vocês acharam, qualquer melhoria, sugestões. Se vocês quiserem mandar perguntas também, no próximo programa a gente pode tratar perguntas que vocês quiserem que a gente responda ou, de repente, discuta aqui no programa, né? E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aí vocês, tá? Queria pedir a consideração final de cada um de vocês aí. Fala aí, Acilion, o que você gostaria de falar? Para esse podcast, basicamente, apareçam no Hit Confirm Tournament Series. Vale a pena. Tá certo. E Pandão, diga aí. Ah, duas coisas. A primeira é séria. Eu gostaria de, mais uma vez, deixar o convite, né, para todo mundo aí aparecer no HCTS. Novamente, todos serão bem-vindos. Eu espero que vai ser um evento muito bom, com o número maior de pessoas que teve no primeiro. E a segunda coisa que eu quero deixar é que o Trema é um palhaço. Ele adora pegar os personagens que dá counter pick nos meus. E você, se você estiver ouvindo, eu deixo meu shoutout aí pra você, seu palhaço. Ai, meu Deus. Líder, sei que você não estava presente aí, cara, mas por favor, diga aí o que você... Uma consideração final aí sobre o podcast, sobre o evento, o que você gostaria de falar? Obrigado aí, pessoal, por ter escutado a gente aí nessa primeira edição, né, do podcast. Na verdade, segunda, né, porque a primeira tá lá enterrada no passado, pois bicho, é, lá do Rio de Janeiro. Né? Que compareçam, né, HCTS2, né, mesmo que você não vá competir, você aparece, joga o pessoal, conhece o pessoal no Freeplay, joga bastante, tá, o pessoal te ajuda muito. O Fabiano sempre dá uma dica pro pessoal também, ele tem um conhecimento muito profundo do jogo. O Marquinhos também tem, o Panam também tem. O pessoal sempre dá uma força. Se você tiver alguma dúvida no momento, você ficar assim, não vou jogar porque eu não conheço e tal. Ou então eu tenho uma dúvida específica, fala com o pessoal te ajuda sempre, tá sempre aberto a ajudar, e você com certeza vai gostar muito do evento, mesmo que você acabe não competindo. Então é isso, valeu por ter assistido, e semana que vem, né, acho que a gente vai falar dos resultados aí do evento. E é isso aí. Certo. Maquino, considerações finais aí, cara. Sobre essa parte de evento aí, o pessoal já falou, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a gente tá se movimentando bastante. O pessoal lá de Fortaleza também tá fazendo Salto Fortal, vai se movimentando também. O esquema mesmo, o pessoal fala, mas só que o pessoal não agita, a comunidade não agita. Só tem que comparecer, né, nos eventos que tem próximos, pelo menos, ou tentar prestigiar os eventos e tentar formar uma comunidade perto, assim, da região. Por exemplo, o Léo Cal Clover, ele tá lá na Bahia, lá, ele já tá organizando jogatina, lá, ele até manda foto pra galera, verdade. Mó legal e tal, e anima bastante o pessoal a continuar a jogar, né. Uhum. Se você for depender, assim, o Hit Confirm faz torneio, por exemplo. Não é só a gente faz torneio. O pessoal lá de Brasília também vai ter o torneio deles em abril, acho que começo de abril também, né? O Cacomp. Daí logo em seguida tem o Salto Fortal, que a gente fez uma parceria com eles também. A gente vai mandar alguém pra lá, e de lá eles vão mandar alguém pro Heaven or Hell também, em outubro. Tem também o pessoal do Treta lá, que também tá... Pessoal aqui de Curitiba do Treta. O pessoal aí de Curitiba. Daí é isso, né? O pessoal tem que se movimentar aí nas cenas regionais pra gente conseguir fazer crescer. A gente aqui no Rio também, né? Tem o Fight in Rio também, que vai ter o segundo ano. Tá certo. E também, aqui agora em Curitiba, o pessoal que organiza o Treta, um dos organizadores, o Giovanni, ele abriu um fliperama, né? Ele montou um lugar no centro de Curitiba pra fazer jogatinas, né? E ele praticamente todo dia ele abre lá para o pessoal poder ir jogar, e tem uma galera que joga Guild que vai aparecer lá, né? Inclusive eu vou tentar aparecer algumas vezes lá para poder conhecer o pessoal e jogar enquanto eu tô aqui em Curitiba, né? Então, assim, nós temos pessoas movimentando cenas em vários lugares. Então, se você está em um desses lugares que tem o pessoal que joga, por favor, não deixe de comparecer. Com certeza vocês serão bem-vindos, e a gente vai curtir muito receber vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Assim a gente encerra aí o nosso primeiro podcast. Nós vamos fazer uma edição, vamos tentar melhorar. Por favor, deem sugestões, tá? E uma boa noite para todos aí, pessoal. Muito obrigado, hein, galera. Até mais. Tchau, tchau.